a clamar, as portas enfraquecem, não há água a buscar. Os corações feridos em dor a clamar, mas em meio à angústia, Senhor, vem nos ajudar. Ó esperança de Israel, Redentor em nosso viver, não nos deixe, Senhor, teu nome queremos exaltar. Tu és a nossa cura, em ti vamos esperar, pois só tu és Deus, a chuva a nos derramar. As servas abandonam, sem Eva a viver, os jumentos desfalecem, sem força pra correr. Em meio ao desespero, reconhecemos nossas maldades, em ti buscamos perdão. Ó esperança de Israel, Redentor em nosso viver, não nos deixe, Senhor, teu nome queremos exaltar. Tu és a nossa cura, em ti vamos esperar, pois só tu és Deus, a chuva a nos derramar. Não nos rejeites por amor do teu nome, lembra-te, Senhor, da tua promessa. Em ti encontramos paz, o nosso coração em ti repousará. Ó esperança de Israel, Redentor em nosso viver, não nos deixe, Senhor, teu nome queremos exaltar. Tu és a nossa cura, em ti vamos esperar, pois só tu és Deus, a chuva a nos derramar. Português e hoje, acústica, guitarra, piano, 72 BPM.